VDM minha quebrada, CDS kamikaze, os coringa do sertão. Ha, é o crime, irmão. Altamente organizado, cantou o saidão. Teve um dia que não voltaram. Meu processo nas costas e os gravata na missão. Na transpa, enquanto os monstros tá em ação. Carga lotérica, jet do Paraguai. Vilão tá no sigilo, ar fresco, arma e wi-fi. Fuga na fita é pipoco, na lataria. Depois da missão cumprida é conta gorda na Suíça. Mandato de busca é mato, difícil é encontrar. No pique camaleão, nas caxanga, nos doca. O Cunha tá firmão, Ceará segue naquela. Bola de fogo na contenção, Zé Adelmo tá com a moeda. O Barrabás tá de férias, esse aí ninguém rastreia. Aqui ninguém é bobo pra voltar de novo pra cadeia. Cabeça tá a prêmio, mas apetite a milhão. Só acertando a boa, os coringa desse sertão. Cavalo preto galopa, nós segue na transpa. Bem longe da tranca, com as piriri que transa. VDM é o crime, altamente organizado. É bala na lataria, em busca de uns trocado. Cavalo preto galopa, nós segue na transpa. Bem longe da tranca, com as piriri que transa. Com a cabeça prêmio, mas apetite de milhão. Só acertando a boa, os coringa do sertão. Cagueta infiltrado, deu a fita, ramelão. Infelizmente nessa, perdemos nosso irmão. Casinha armada, enrascada, não se pode moscar. Lá se foi o pitless, que Deus o tem em um bom lugar. Bora lá, tem uma fita dada, vamos ver como vai ser. O Cunha, Cato Boy, Ceará, pega os pra quê? Bola de fogo e o Zeba tá de fora, fortemente armado. Esse é o corre do crime, altamente organizado. Então vai dar bom, vai. Se não der, mete marcha, segue o segundo plano. Descarrega as quadradas, com nós é desse jeito. Cavalo doido na fuga, e quando vai pra cena é fogo até na bruxa. Ninguém quer machucar ninguém, não é essa a intenção. Nós tá pelo dinheiro, esse é o nosso ganha-pão. Mas sempre tão folgado, achando que é o par. É nessa que as ferramentas começam a cantar. CTS, kamikaze, narrador da realidade. Relatando os fatos dos que tá pique sem massagem. Se a vida é um cifrão, uma corrida maluca, os coringa do sertão. Pega, pega, busca, busca. Cavalo preto galopa, nós segue na transpa. Bem longe da tranca, com as piriri que transa. VDM é o crime, altamente organizado. É bala na lataria, em busca de uns trocado. Cavalo preto galopa, nós segue na transpa. Bem longe da tranca, com as piriri que transa. Com a cabeça prêmio, mas apetite de milhão. Só acertando a boa, os coringa do sertão. No final disso tudo, pode, não pode ter final. Ceará tá na rua, ó que da hora, ó que legal. E o Barra cadê? Não se sabe seu paradeiro. Aquele ali foi Lampião, só que no sentido ligeiro. Zé Adelmo na tranca, bola de fogo trancado. O Cunha tá na torre, mais ciente dos barados. VDM pro mundo, a massa tinha que saber. Que na quebra onde eu vivo, os coringa que é os pra quê. Aqui o barato é louco, e o processo é de milhão. Quem não se lembra do coquinho, do maionese, do Reiner nas missão. Da chacina cabulosa na rua Nair de Castro, que representava o louco faccionário. Nem sempre é bela fita, olha o Wesley Pitbull. Faleceu no quintal de casa lá no Itália, zona sul. Altos capa na quebrada, os coringa da buiá. É assim aonde eu vivo, não se pode ramelar. Essa história faz sentido, é verdadeira e real. Que os parça que eu conheço são da ala criminal. Tão de squad, solo ou até mesmo duo. Bem-vindos ao Fogo Grátis, VDM Zona Sul. Cavalo preto galopa, nós segue na transpa. Bem longe da tranca, com as piriri que transa. VDM é o crime, altamente organizado. É bala na lavoura.